Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria voltar aqui a um tema que já é meio habitual nosso, que é o problema universitário brasileiro, né? Então, em primeiríssimo lugar, eu deveria lembrar que existe uma entidade chamada Associação Nacional dos Professores de História, ANPU, que ela, por ser um mostruário da incompetência monstruosa da história universitária brasileira. Assim, é um negócio de você ficar realmente assustado, porque eles acreditam que eles são historiadores e que são cientistas, que têm, vamos dizer, uma espécie de autoridade acadêmica. Eles acreditam sinceramente nisso, porque eles não têm a menor ideia do que é ciência, a menor ideia do que é história, a menor ideia do que é documentação científica, e a menor ideia do que eles estão fazendo. É um negócio de uma ingenuidade provinciana assim, assustadora. E eu, cada vez que dou uma olhada nisso, eu vejo mais um sinal. Eu já escrevi alguma coisa sobre essa ANPU antigamente. A ANPU é uma grande produtora de manifestos de intelectuais, né? Esse é o grande gênero literário. O maior gênero literário brasileiro é o manifesto intelectual, né? Nenhum outro gênero tem uma produção tão vasta assim, né? Então, mas esta semana eu fui cair nisso porque eu estava lendo, procurando os negócios sobre o Carlos Drummond de Andrade, que não tem nada a ver com a história, e me caiu aqui um artigo de 2013, que está muito bom, aliás, não tem nada a ver com a ANPU, né? E que ele conta o episódio do Carlos Drummond de Andrade enfrentando o Partido Comunista Brasileiro. Então ele diz o seguinte: em 1949, o Congresso da Associação Brasileira de Escritores, que depois virou União Brasileira de Escritores, ganhou contornos de batalha. Naquele ano, houve uma radical polarização dos associados. De um lado, os comunistas, e de outro, os que defendiam a isenção ideológica da instituição. Drummond, motivado agora por ideais contra-revolucionários, foi um dos líderes do segundo time. Para ele, a associação deveria se dedicar aos interesses dos escritores e só. Vocês viram, isso aí foi 1949, mais de meio século atrás. E naquela época já o que havia de direita no mercado equacionava a coisa o seguinte: de um lado os comunistas, do outro lado o isentismo. Já naquele tempo era assim. Por quê? Porque a única tradição que se opunha ao comunismo era o positivismo. E o positivismo era isentismo. O positivismo só acreditava no governo tecnocrático, no governo científico, sem discussão política, o que é uma estupidez fora do comum, nem precisa discutir, porque isso é apenas uma ideologia muito vagabunda, né? E se acha o supra-ideológico. Mas em 1949 a coisa já estava assim, tanto que o opositor ao Partido Comunista, ele não estava opondo ao comunismo um anticomunismo, ele estava opondo um isentismo. Ou seja, ou você usa a associação para promover o comunismo, ou você a limita aos interesses profissionais da classe em questão, que seria os escritores. Né? Eu cheguei a participar da União Brasileira de Escritores durante um tempo, cheguei a fazer lá uma conferência sobre o Mário Ferreira dos Santos, né? Mas ali assim, 99% era comunista. Né? Eu conhecia todos eles, não precisa dar o nome, mas era tudo assim. Na época, você vê, logo depois os comunistas reconquistaram o seu lugar ali na ABDE, Associação Brasileira de Escritores. E daí 400 escritores saíram dela, junto com o Drummond. E daí formaram outra associação, depois fundiram. O negócio foi uma confusão dos diabos, né? Mas até hoje, a profissão de escritor está na mão de comunistas, assim como qualquer outra profissão intelectual no Brasil. Isso quer dizer que a apropriação dos meios intelectuais pelos comunistas é um fato consumado. Se você perguntar o que foi feito para derrubar essas pessoas, absolutamente nada, exceto a minha obra. Eu fiz algo para derrubar essa gente. E eu consegui abrir um rumbo na hegemonia. Tanto que antigamente você só tinha as ideias deles em circulação, mas nenhuma outra. Hoje você tem outras ideias. Então, isso quer dizer que a hegemonia intelectual, de certo modo, acabou. Abriu um rumo. Mas a hegemonia cultural, que é o controle das instituições e o controle do espaço público, eles ainda têm. Por que o pessoal não faz nada contra? Por quê? Entenderam que a guerra cultural é uma guerra de propaganda. E não entenderam que é uma guerra na esfera científica. Em segundo lugar, eles acharam que O que você tem que fazer? Você tem que defender o que eles atacam. Tudo que o comunista ataca, você tem que defender. Inclusive o regime de 64, os militares, etc. Isso é de uma estupidez imensa. Porque nesse tipo de briga, só interessa aquilo que Hegel chamava o trabalho do negativo. Você não tem que propor nada, meu filho. Você só tem que criticar e destruir. É a coisa mais óbvia do mundo. O valor positivo que você quer impor, ele aparecerá sozinho quando o negativo for destruído. Coisa mais óbvia. Então, por exemplo, a autoridade científica desses pretensos historiadores tem que ser totalmente destruída. Por quê? Porque ela não existe. Ela é uma fraude. E eu vou demonstrar aqui para você como é que é o negócio. Você veja, meses atrás, a Escola Militar de Aperfeiçoamento de Oficiais comprou um exemplar do livro do Flávio Gordon, que é um aluno meu, não é isso? E que chama, como é a destruição da inteligência, um negócio assim? Como é que chama? A destruição da inteligência, por exemplo. É um livro de polêmica, evidentemente, não é um livro historiográfico, é um livro de polêmica, de alto nível, evidentemente, mas apenas de polêmica. E um livro, e esse livro causou escândalo na mídia, e saiu, né, quase uma página inteira aqui do UOL contra esse horror. Quer dizer, houve um livro do outro lado que entrou aqui, né? Daí chamaram dois historiadores, membros da AMPU, né, para examinar o que se passava na biblioteca dessa Escola Superior de Aperfeiçoamento de Oficiais. E eles descobriram o seguinte, que a bibliografia ali era muito deficiente, né? Quer dizer, os militares estavam muito mal informados. Não é isso? E aqui eles dão, por exemplo, até o... que então de professor Carlos Fico, professor da UFRJ, né? Em termos gerais, as indicações bibliográficas das escolas são limitadas e bastante desatualizadas. Mesmo se pretendendo uma abordagem conservadora, como é o caso, há autores contemporâneos que poderiam ser incluídos, disse Fico. Ele salientou que autores conservadores citados, como Samuel Huntington e Henry Kissinger, merecem ser lidos. No entanto, caberia adotar outros nem tão marcados na Guerra Fria. Um momento. Aonde que você tirou a ideia de que Henry Kissinger é um autor conservador? O Henry Kissinger está tão do lado de lá que ele chegou a haver uma suspeita de que fosse um agente soviético. Eu não sei se é ou não é, mas se chega a haver esta conversa, e entra gente bastante séria, então é óbvio que um conservador não é. Samuel Huntington também. Samuel Huntington é o sujeito que criou a ideia do choque de civilizações. Então existe a civilização ocidental, né, que é modernista, como é que se diz? Ateia, no fim, ateística, no fim das contas, materialista, cientificista, e existe a civilização religiosa fundamentalista do Islã. E esse seria basicamente o choque. Assim como houve o livro de uma jornalista, que eu esqueci o nome aqui, jornalista italiana, né? Esqueci até o nome, uma que morou no Brasil, inclusive. O livro fez muito sucesso e colocava isso, como é que nós que estamos aqui, né, acostumados, agora temos o movimento gaysista, o movimento feminista, nós temos tudo isso maravilhoso, como é que nós podemos aceitar esta invasão de reacionários islâmicos que querem nos fazer retroceder à Idade Média? E é evidente que nesta crítica ia a ideia de que religião é fundamentalismo. Então, a crítica, por baixo da crítica ao Islã, vinha embutida a crítica às vítimas de perseguição no Islã, que são os cristãos. Então, se colocava, no fim das contas, este problema, quer dizer, a modernidade ateística, materialista, contra, né, o reacionarismo fundamentalista. Essa é a ideia do Samuel Huntington. Como é que você vai contar esse cara conservador? Eu chego à conclusão que esse seu Carlos Fico não tem a menor ideia do que é um autor conservador. Isso é muito simples, porque eu também não tinha. Se você quer saber, eu só fiquei sabendo o que era o conservadorismo americano quando eu vim para cá. Eu, antes... Se você procurar num dos meus livros, eu não lembro qual, eu estava tão impressionado com o clintonismo geral da cultura americana que eu tinha proposto até um rompimento de relações culturais com os Estados Unidos. Porque eles só estavam botando besteira na nossa cabeça. Era feminismo, era gaysismo, era abortismo, só vinha isso. Foi quando eu vim para cá que eu tomei conhecimento da imensidão da bibliografia conservadora nos Estados Unidos, que é totalmente desconhecida no Brasil, mas totalmente desconhecida. Não só a bibliografia conservadora americana, mas a inglesa também. E a francesa mais ainda. Se você procurar um autor francês conservador que seja publicado no Brasil, não tem nenhum. Por exemplo, eu gosto muito dos livros do historiador Jean Dumont, que escreve sobre a Revolução Francesa, sobre a perseguição à igreja, sobre o período em que o catolicismo teve proibido na França. Acho que ninguém no Brasil sabe disso, né? Por duas vezes o catolicismo foi proibido na França, durante a Revolução e depois no começo do século XX. No Brasil ninguém sabe disso, né? Então, existem muitos autores, conservadores de altíssimo nível, que são totalmente desconhecidos no Brasil. E vigora no Brasil esta ideia assim, de que nos Estados Unidos não existe esquerda. Que todo mundo aqui é conservador, imperialista americano, etc. Isso é uma coisa de um provincianismo assim, terrível. Agora, esse seu Fico é um dos promotores da teoria de que a CIA promoveu o golpe de 1964. Qual é a prova que ele dá isso? É que o Castelo Branco tinha amizade com o general Vernon Walters, que foi comandante da CIA por algum tempo. Não é isso? Ele, bom, agora, procura nos livros do Fico o nome de um único agente da CIA lotado no Brasil. Não tem nenhum. Então, como é que a amizade com um general que nunca morou no Brasil pode ter determinado uma intervenção da CIA no Brasil? Como é possível isto? Como é que a CIA pode intervir num lugar sem ter agentes lá? Como é possível isto? Quer dizer, é o pensamento do general que se transmite para o outro, assim, por telepatia? Né? Agora, se você pega o livro do Mauro Abranches, você tem os nomes de alguns milhares de agentes da KGB que estavam lotados no Brasil. Nome, relato do que estavam fazendo lá. E a amizade de presidente com a gente, muito antes de ser presidente, o Jânio Quadra tinha amizade com o tal de Andreev, que era espião um dos mais importantes espiões da KGB, ao qual ele havia prometido fidelidade à União Soviética antes de ser eleito presidente com os votos da direita, porra! Você vê até onde vai a ignorância brasileira nesses assuntos? Não é isso? Ora, o Brasil chegou a ter um embaixador em Moscou que trabalhou para a KGB, porra. Agora esqueci o nome do cara. Depois até foi até demitido por incompetência. Mas isso é a historiografia. Este pessoal criou a tal da Comissão da Verdade. O que fazer com essas pessoas? Elas têm que ser denunciadas. Agora, se você faz um livro para defender o regime de 64, você vai se dar mal. Porque a versão militar da história é tão mentirosa quanto a versão comunista. Eu já contei aqui para vocês, se você... Veja, o golpe de 64, a derrubada do João Goulart, foi inteiramente obra de lideranças civis. Carlos Lacerda, o governo de São Paulo, o governador de São Paulo, que era o Abreu Sodré, o Magalhães Pinto e outros, o Auro de Moura Andrade. Esse pessoal já tinha derrubado o Jango quando os militares saíram de Minas Gerais e começaram a descer para o Rio de Janeiro. Iniciativa, aliás, do Olímpio Mourão Filho, contra os outros generais. Os generais estavam informados de tudo, alguns participaram das reuniões preparatórias do golpe, e sabiam que o cara ia ser derrubado mais dia, menos dia, mas nenhum tomou a iniciativa de botar a tropa na rua. O Olímpio Mourão Filho, por conta própria, sem a aprovação dos demais, entre aspas, conspiradores militares, decidiu fazer isso. Quando o Jango já estava no Rio Grande do Sul, foi lá buscar asilo ou tentar fugir junto com o Leonel Brizola, e o Congresso, o presidente do Senado, Auro Moura Andrade, fez uma sessão especial e cassou o mandato dele. Aí que os militares entraram em cena. O Auro Moura Andrade nem sabia que tinha algum general se movendo para o Rio de Janeiro e já cassou o mandato do homem. Portanto, o regime do Goulart já tinha acabado quando os militares se puseram em movimento. E eles veem se gabar de que eles derrubaram o governo. Eles não derrubaram nada. Já estava derrubado. Então, essa é a primeira mentira. Segundo, eles fizeram a perseguição aos comunistas. Bom, eles demitiram alguns professores, é verdade. Tá certo? Mas esses professores foram impedidos de trabalhar? Não, por exemplo, se você pegar o Fernando Henrique Cardoso, ele, tão logo demitido da USP, ele pegou um dinheiro da Fundação Rockefeller. e montou, né, o, como é que chamava? SEBRAP, SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, uma coisa assim, que era um grupo de estudiosos comunistas que estavam lá formando planos econômicos comunistas para o Brasil. E ganhou muito dinheiro com isso. O Fernando Henrique foi preso algum dia? Nem um único dia. Daí, aqui o historiador que foi examinar lá a biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento, ele ficou muito espantado, dizia, olha, encontrei lá as obras do Nelson Werneck Sodré. Olha que coisa extraordinária. Bom, o Nelson Werneck Sodré, em primeiro lugar, ele era um general comunista, autor de quase uma centena de livros de história do Brasil, todos rigorosamente comunistas. É tudo propaganda comunista do começo até o fim. Assim, ortodoxo mesmo, era um emissário do Partido Comunista, que escreveu um monte de livros, claro que ele tem informação, não são livros totalmente dispensáveis, mas ele era, obviamente, um mentiroso, um farsante. Por quê? Ele escrevendo sobre a perseguição aos intelectuais comunistas no seu livro A Fúria de Caliban, né? Caliban é o personagem do Shakespeare, que se opõe ao Ariel, que é o espírito dos ares, tem o Caliban, que é o grosso, brutal, etc, etc. Né? Então, o Nelson Werneck Sodré desenhava assim, a perseguição aos intelectuais, né? Como A Fúria de Caliban. E ele, no meio do livro, ele dá com a língua nos dentes, contando, naquele ano, quer dizer, o ano da Fúria de Caliban, eu recebi não sei quantos prêmios literários, fui elogiado no jornal Estado de São Paulo, na Folha, aqui por fulano de tal, tal, tal, né? E houve uma sessão em minha homenagem na Academia Brasileira de História Militar, com a presença do presidente da República, general Castelo Branco. Isso foi a perseguição que ele sofreu. Se você for ver, vamos dizer, o chamado exílio de cérebros, tem muito mais hoje do que naquela época. No Brasil não sobrou ninguém. Todo mundo fugiu. Mas, no Brasil, na época, sobrou toda a elite comunista para fazer dos anos 60 a 80 a época de maior progresso da indústria do livro comunista no Brasil. Progresso e sucesso. Ora, me mostre algum livro anticomunista, algum um único, que tenha feito sucesso de livraria naqueles anos, que tenha sido celebrado pela mídia. Não tem nenhum único. Você vê, quando saiu o livro do general Brilhante Ustra, que não é um livro de história, é um livro de memórias e de autodefesa, tá certo? Isso já foi o quê? Muito tempo depois. E foi um escândalo. Você ter um livro que contraria a nossa versão é um escândalo inadmissível, isso é fascismo, isso é um crime, tem que prender, tem que matar, foi assim. E essa gente da Sampu, para mim é uma organização criminosa, uma organização de vigarista, porque eles fogem do confronto de documentos. Por exemplo, deste livro aqui, algum deles lembrou de confrontar a sua teoria de que a CIA fez o golpe com o que está contado aqui? Bicho, a CIA não fez o golpe, mas a KGB fez o governo Goulart, e fez o governo Jânio Quadros, e fez o governo Kubitschek, e fez praticamente tudo que aconteceu no Brasil até o golpe de 64. Agora, o golpe eliminou os comunistas da jogada? É claro que não. No começo eles prenderam dois ou três, demitiram um pouquinho, depois pararam. Não é isso? E eu já contei para vocês a história de que o Enio Silveira, diretor, presidente da maior editora comunista do Brasil, me confessou uma semana antes de morrer que a editora dele só tinha sobrevivido graças à ajuda do governo militar. Então, quando é que esses assuntos serão discutidos? Quando que a destruição da intelectualidade direitista pelo governo militar será objeto de um livro? O professor Ricardo Vélez Rodrigues, que não tem nenhum motivo para gostar de mim, nem eu para gostar dele, escreveu um único artigo que existe sobre esse negócio, contando o que aconteceu com o pessoal da revista Convivium, que era uma revista, quer dizer, acadêmica de alto nível, chefiada pelo padre Adolfo Crippa. A revista foi banida e até hoje, decorrido mais de meio século, trabalhos publicados na revista Convivium não são aceitos para currículo universitário. Essa proibição vale para alguma revista comunista? É claro que não. Então é o seguinte, esta aparência de história científica, historiografia científica desse pessoal da AMPU é farsa, é vigarice. Se você não aceita o confronto de documentos, não existe ciência, meu filho. Ciência é confronto de hipóteses opostas. Se a hipótese oposta é proibida, não tem ciência nenhuma, é óbvio. Por exemplo, essa história da amizade do Jânio Quadros com o Andreev, que era o cara da KGB. Uma amizade de 20 anos. E note bem, eu acabei de contar para você, o Jânio Quadros, antes de ser eleito, prometeu fidelidade à União Soviética para um agente da KGB, meu Deus do céu. E foi eleito pela direita e é tido como candidato da direita. Até onde vai o domínio esquerdista da nossa direita? É? Até onde vai, por exemplo, o domínio mental, que convence todos os direitistas de que contra o comunismo você tem que opor a isenção ideológica. Que é assim, é uma derrota auto-infligida antes de começar a briga. Só tem duas hipóteses, ou você tem ideologia comunista ou você se proíbe de ter ideologia. O que é claro que é uma ideologia também. Mas quantos generais não pensam assim? O senhor não pensa assim, general Heleno? O senhor que é o melhorzinho de todos? O senhor também pensa assim. Seus colegas todos pensam assim. Por quê? A influência positivista passa de geração em geração sem nome. A gente absorve essa ideia porque todo mundo pensa assim e não sabe de onde vem, e não sabe a origem das suas ideias. E daí você fala em positivismo e diz, é mentira que nós somos positivistas. Eu nem sei que porra é essa. Isso quer dizer, se o sujeito não sabe sequer o nome da sua ideia, ele é independente por causa disso? Não, ao contrário. Aí que ele é mais dependente. Porque é uma influência que molda a cabeça dele sem ele saber de onde a coisa saiu. Então, total escravo da mentalidade positivista. E a mentalidade positivista é revolucionária. Qual era a finalidade do positivismo? Auguste Comte disse, olha, a Revolução Francesa foi um negócio muito bom, mas faltou o equivalente espiritual dela. Ela só foi a Revolução Política. Agora temos que ir à Revolução Espiritual. Então temos que, por exemplo, tirar, né, o calendário dos santos da Igreja e colocar os grandes santos da história revolucionária. Robespierre, fulano. E temos que criar, né, feriados civis que substituam os feriados católicos. Por exemplo, quando o pessoal vai falar dia do papai, dia da mamãe, isso é tudo invenção dessa época, gente. Isso é tudo campanha anticatólica. Agora, os que vêm muito tempo depois acreditam que a família é o valor principal, né? E nós temos que defender a família. Que estupidez é essa, porra? O que, que alguém tem contra a família? Ninguém tem nada contra a família, pô, essa coisa mais óbvia. É? Tem contra a família dos outros. Por exemplo, o Jorge Soros tem algo contra a família dele mesmo não. Rockefeller, você quer uma família mais unida e organizada que Rockefeller ou Rothschild? Eles querem destruir a família? Não, querem destruir a sua família. Para quê? Para voltar à situação romana onde os escravos procriavam sem saber quem era o pai. Porque daí não tem nem herança. Você acaba com a herança. Ou seja, o sujeito morreu, os bens dele vão todos para o Estado. Ou para quem tem o poder de tomar aquilo para ele. Então, é para criar uma sociedade mais estratificada do que jamais houve. E a comunistada mundial inteira está trabalhando para isso hoje. Quer dizer, eles imaginam que eles estão fazendo luta de classe, eles estão, só que estão fazendo contra a classe pobre, contra o proletariado e a favor dos grandes capitalistas. Só que eles não perceberam isso até hoje. E como é possível, meu Deus do céu? E daí tem cara no meio disso aí que vem dizer, não, esse Olavo é autodenominado filósofo. E você foi denominado filósofo por quem? Por algum vigarista igual a você. Porque eu digo assim, eu sou filósofo, esse pessoal da universidade não tem um puto de um filósofo no meio deles, nenhum. Me mostra algum trabalho desses caras, trabalho filosófico, desses caras ter obtido reconhecimento internacional. Nenhum, eu tenho vários, porra. O sujeito achar que ele é um filósofo porque ele é um bacharel em filosofia, isso é vigarice, isso é charlatanismo. Um filósofo não é quem tem um diplominho, um filósofo é quem tem uma filosofia, meu Deus do céu, cadê a sua? É? A minha está aí. Nós estamos na aula número 540 e tanto. Essas aulas estão todas transcritas, vão virar livro com o tempo. Os cursos avulsos já estão virando livro. Saiu o livro do... Está saindo o livro sobre a introdução à filosofia do Louis Lavelle, o livro A Consciência de Imortalidade, o livro Política e Cultura no Brasil, vai sair muitos ainda. Eu tenho uma obra filosófica imensa, muito prezada por autores de altíssimo nível. brasileiros e estrangeiros. Esses caras têm o quê? Hã? Não tem nada. E para que serviria ter um diploma dessa porcaria? Ele tem inveja dos que têm diploma. Meu Deus do céu! Vocês são loucos? De quando que esses caras com esse diploma conseguiram ter algum prestígio no meio filosófico internacional? Nada. Nada, nunca. Hã? Eu tenho, eles não têm. Você vê lá o que o pessoal do Eric Weigelin Society escreve a meu respeito, o que o Ora Roman Patapiev diz a meu respeito, né? O que o Andrei Pleixo diz a meu respeito, o que a Amy Collins diz a meu respeito, e assim por diante. Quer dizer, eu ocupo um lugar no mundo filosófico internacional, esse cara não ocupa. Meu Deus, o que, que é o cagado nesse meio? Né? O que, que é o Henri Bucetalho nesse meio? Não é zero à esquerda, meu Deus do céu. Mas, na escolinha deles, ele tem o diplominha de lá. Então, é Faculdade de Filosofia de Vila Nhocunhé. Ali o cara é importante. Quer dizer, até onde vai chegar a nossa degradação, gente? Quando nós vamos parar com essa palhaçada? Quando nós vamos dar um jeito nisso? Então, esse senhor, Carlos Fico, eu expliquei o que é o caso do Samuel Huntington, né? A tese do Samuel Huntington está 100% errada, pelo seguinte: ele acha que o problema é um choque de civilizações entre a civilização moderna ocidental e a civilização antiga, reacionária do mundo islâmico. Acontece o seguinte: os líderes do mundo islâmico, anti-ocidental e do mundo islâmico, foram todos forjados pela KGB. O que, que eles têm de fundamentalista? Não tem nada. São todos comunistas. Claro que pode usar um vocabulário fundamentalista para se fazer de bonzinho para a população ignorante do seu país. Claro que pode fazer isso. Mas isso não é uma guerra de civilizações. É a guerra do comunismo contra o Ocidente, meu Deus do céu. Esse Huntington sabe disso? Não sabe. Ou sabe e quer esconder. Porque ele provavelmente também é um agente dessa coisa. Então, veja. Um dos truques usados por essa turma é o seguinte: é falar contra a Guerra Fria. Não, a Guerra Fria acabou. Então agora só os comunistas podem falar, e se você falar contra eles, está fazendo Guerra Fria. Quando eles dizem que tem que matar os caras da direita, não é Guerra Fria. Se eu digo, não gostei dessa ideia, é a Guerra Fria. Este Carlos Fico entra nisto. E vem este idiota deste Santos Cruz dizendo, um país como o nosso não pode cair numa mentalidade binária. Não pode binar, não pode ter dois lados, só pode ter um. Ou nenhum. Agora, quando ele falou contra o comunismo, mostre, seu Santos Cruz, você falando contra o comunismo, alguma coisa, nunca falou nada. Você é servidor do comunismo, rapaz. E acha que nos engana? Vem, como diz, para cima de moi? Está querendo me enganar? Mas ele foi comandante da missão de paz. Missão de paz, mas não tem perigo nenhum, o cara ganhou dinheirão da ONU. Para não fazer nada. Quem morreu na missão de paz? Morreu dois soldados de caganeira. Isso foi tudo. Né? Então, quer dizer, que mérito militar tem o sujeito ter comandado a missão de paz? Não tem mérito militar, não tem mérito intelectual, não tem mérito funcional, não tem mérito político, tem mérito nenhum. E vem se fazer gostosão para cima de mim. E nós aceitamos essa gente, porra. Depois faz aquela palhaçada o dia. Induziam lá o general Vilas Boas a escrever um negócio contra mim. Ele escreveu e disse, não vou responder porque o homem está doente, numa cadeira de rodas, e eu não acho que seja decente usar um homem doente como arma. Se esconder por trás de um homem doente, vocês são um homem de verdade, podiam me enfrentar em vez de se esconder por trás de um homem que está doente numa cadeira de rodas. Eles fizeram o quê? Manifesto de desagravo, porque eu ofendi o general ao dizer que ele está doente numa cadeira de rodas. Não foram eles que o ofenderam por tentar usá-lo como arma, apesar dele estar doente. Quer dizer, é um negócio de uma baixeza indescritível. Por isso eu desprezo as nossas forças armadas. Desprezo todos vocês. Vocês são os bostas. Todos vocês, generais, vocês não valem nada. E a sua versão do regime 64 é tão mentirosa quanto a dos comunistas. Nós, é a nossa geração e os alunos deste curso é que vão ter que corrigir essa história e contar direito. Não precisa defender nada, você não tem que defender regime nenhum. Você tem que apenas fazer o trabalho crítico, restaurar a verdade dos fatos. Você não tem que defender nada. Na verdade, você só tem que fazer o trabalho crítico, só isso. O dia que fizer isso, acaba o poder dos comunistas no Brasil. Não é lançando candidato, não é fazendo vereador, fazendo deputado, que você vai lhe vencer. Que é isso, meu Deus? Eu já expliquei, a guerra intelectual vem em primeiro lugar. Se você não vencer esta, você não vence nenhuma. Como é que se vence a guerra intelectual? Fazendo propaganda do regime de 64? Aí você se compromete com uma mentira, para uma mentira contra outra? Isso não se faz, gente. Daí você, mas tinha lá o doutor Enéas. O doutor Enéas era uma besta quadrada, gente. O doutor Enéas acreditava no Lyndon LaRouche, que é um vigarista. É? O Lyndon LaRouche escreveu que eu era globalista. Ele diz até, ele é mais que globalista, ele é o globalista, porque ele escreveu no Globo. A versão histórica do Lyndon LaRouche é uma coisa de uma estupidez. Ele diz que o problema do mundo moderno foi que o pessoal abandonou Platão e aderiu a Aristóteles no Renascimento. Gente, isso é o contrário do que aconteceu. Agora, o doutor Enéas, que era um homem do terceiro mundo, um provinciano, um caipira, não tinha cultura internacional, não tinha cultura literária, não tinha cultura histórica, ouvia falar disso e aderia. E o pessoal vem babar na fama do doutor Enéas até hoje. Claro, o doutor Enéas é muito mais honesto que todos os comunistas juntos, é óbvio. Claro que é um sujeito honesto. Não era um homem capaz, não era um homem intelectualmente notável, não era nada, era uma mediocridade. É ridículo você pegar um homem medíocre e fazer dele um ídolo. Não se faz isto. Se nós não temos homens de real grandeza, temos que dizer, o nosso país só tem, como dizia o Gilberto Amado, o Brasil tem um monte de pedaços de grandes homens. Você não tem um grande homem inteiro. Eu não posso dizer que não tem nenhum grande homem inteiro, porque eu conheci pelo menos um, o Mário Ferreira dos Santos foi um grande homem, sem dúvida. Não foi um grande escritor. Atenção, Mário Ferreira escrevia mal. Né? Escrevia coisas de mau gosto, de acordo com o gosto da época. Né? Mas era um grande filósofo. Um dos maiores do mundo. Talvez o maior do tempo dele. Quando eu falei isso para a família dele, ninguém acreditou. Mas a vida é assim. Né? Se não fosse eu, ninguém teria ouvido falar de Mário Ferreira nesse país, depois que ele morreu. Porque em vivo, ele fazia grande sucesso. Quando morreu, sumiu. Daí um dia me deram os livros dele, eu comecei a ler e falei, pô, esse cara é grande demais, não pode ficar assim. Daí eu comecei a falar, promover, fazer... Daí o pessoal, todo mundo, agora todo mundo é dono do Mário Ferreira, né? Até esse pessoal, esse picaretinha da Realizações, compraram lá os direitos autorais, lançam os livros mais insignificantes do cara. Né? Porque o negócio deles é só vender livro. Então pega o livro que parece mais fácil, pega lá, sei lá, A Invasão Vertical dos Bárbaros. É um bom livro de polêmica, não é um livro de importância filosófica nenhuma, zero. Pega o Tratado de Simbólica, que é um livro errado, é um dos piores livros dele, e lança. Agora, cadê os livros da série final, da Matéria Esmeguista? Cadê? O único que saiu foi por iniciativa minha, A Sabedoria das Leis Eternas. O resto está enterrado até hoje. E quando lança algum livro importante, como A Filosofia Concreta, não faz a revisão profunda que tem de ser feita, porque eles não sabem disso. Eles não sabem o que isso chama revisão conjectural. É quando você pega um rascunho e você nota as incoerências do texto e as corrige, tentando expressar o que foi a verdadeira intenção do autor ali. Por exemplo, quando o Mário Ferreira escreve, os predicáveis de Aristóteles são quatro, primeiro, segundo e terceiro, é óbvio que ele está falando quatro. É óbvio. Você não pode conferir. Ah, mas nós conferimos com as outras edições. Em todas as outras edições está assim. Então não é conferir. Você não tem que corrigir uma edição por isso. Tem que corrigir um rascunho pelo que ela deveria ser. Então você tem que assumir a palavra em nome do autor e redigir o que ele queria dizer. Isso foi feito com obras de Hegel, com obras de Husserl. Sempre foi feito isso na história da filosofia. Ah, mas esse pessoal não sabe, eles nunca viram isso. Na Sabedoria das Eternas eu fiz isso. Eu corrigi trechos do texto do Mário Ferreira, que estavam obviamente errados, que não estavam dizendo claramente o que ele queria dizer. Como é que eu sei disso? Eu entendo a filosofia do Mário, eles não entendem. É? Então, é muito... Quer dizer, o que estão fazendo, eu acho um crime. O que fizeram com as obras do Mário é um crime. Publicar no estado que está é um crime. Não, isso não pode fazer. Tinha que ter a revisão conjectural até o fim. Ia dar trabalho e, sobretudo, a seleção dos livros que eles fizeram foi baseada assim, no livro que parecia mais atraente para o público não filosófico. Então, sei lá, A Invasão Vertical dos Bárbaros parece um livro... É apenas um livro de polêmica, não é mais nada. Filosoficamente não tem importância nenhuma. Agora, A Sabedoria das Leis Eternas tem, é um dos livros fundamentais dele, eu acho que é um dos três ou quatro livros fundamentais do Mário. Né? Nós estávamos aprontando outros textos fundamentais, né? Como sobre a década dialética, meus alunos estavam trabalhando, estava quase pronto, aí Realizações nos boicotou. Preferiu publicar no estado em que está, sem esperar o nosso trabalho. Quer dizer, o problema do Brasil é esse, é muita mesquinharia, gente. Muita baixeza moral. Entendeu? A gente não precisa ser santo, no Brasil todo mundo é santo, né? Esses caras que não abrem a boca sem falar Salve Maria. Né? E o que é isso, gente? Hã? Que palhaçada, não abre a boca sem citar três ou quatro versos do Evangelho. Fala, mas não é assim que se faz. Hã? Você tem que agir e mostrar o que é a bondade, a veracidade, a santidade, no seu modo de agir, não no seu palavrão, não no seu anúncio de si mesmo. Olha como eu sou santo. Porra, quando vai parar essa merda? Hã? Não, o Olavo não pode, porque ele fala palavrão. Ai, meu Deus. É assim, porra. Quer dizer, isso é um bando de fresquinhos, você está entendendo? E nós, quanto mais damos atenção a essa gente, mais nós nos degradamos. Agora, o pessoal está dizendo assim, a esquerda agora está se levantando na eleição. Fala, claro, a esquerda vai se levantar, vai tomar o poder, vai chutar o Bolsonaro. Daqui a pouco está todo mundo de volta aí, se continuar assim, gente. Deem ouvido para esses generais, deem ouvido para esses políticos picaretas que acham que sabem tudo, não é isso? É isso que vai acontecer. Agora, se você não quer que isso aconteça, bom, então preste atenção no que eu estou dizendo. Entenda que você tem que primeiro vencer o combate na esfera intelectual. Ou seja, você tem que dominar o meio intelectual e cultural. Tem que fazer com que as suas opiniões tenham autoridade, a do outro não. Principalmente que, objetivamente, elas não têm nenhum. O que a autoridade intelectual tem esse Carlos Fico? Zero! Zero! O cara não sabe nada do que ele está falando. Ele, para dizer, eu estou falando do cara para provar que a CIA fez o golpe. Ele diz o seguinte, ele fala um apoio que o governo americano dava para o combate publicitário no Senado e na Câmara. De fato, o americano fez isso. Só que o seguinte, o que isso tem a ver com um golpe militar? Hã? Nada. Absolutamente nada. A única prova que eu vi de que os americanos interferiram no golpe militar foi aquela gravação que passou em toda a internet do embaixador Lincoln Gordon falando com o presidente Johnson. Presidente, os militares estão na rua, o que eu faço? Daí o Johnson responde, faça alguma coisa. Isso foi toda a intervenção americana. Também eu tenho o depoimento, né, do governador Paulo Egídio Martins, que foi o ministro mais jovem do governo Castelo Branco. Eu perguntei a ele, doutor Paulo, os americanos ajudaram no golpe? Ele falou, não. Eu disse, como é que o senhor sabe? Ele disse, eu sei, porque fui eu que fui lá pedir ajuda, eles não me deram nada. Ofereceram um navio de combustível. Deram de graça? Não. Eles nos cobraram, nos venderam. Eu paguei o sinal do negócio, não usamos o combustível, devolvemos. Nunca mais devolveram o dinheiro do sinal que eu tinha pago. Que eu não tinha dinheiro, eu pedi para o sogro dele é um banqueiro. Alguém usou esse depoimento do Paulo Egídio? Alguém foi investigar? Alguém foi investigar o depoimento do Ladislau Bittmann, que era o chefe da KGB no Brasil, dizendo que essa história de assim criou o golpe? Foi ele que inventou, foi o escritório dele que espalhou isso. O mais bonito é o seguinte, ele confessa, nós na época não conhecíamos, nós, a KGB, não sabia o nome de um único agente da CIA lotado no Brasil. Então fizeram um documento falso, usando uma comunicação do J. Edgar Hoover, que era o comandante do FBI, para um agente do FBI que estava no Brasil. Só que é o seguinte, a mídia brasileira inteira acreditou nessa história. Por quê? Na mídia brasileira inteira, não tinha um jornalista que soubesse que o FBI não atua no exterior. O FBI é interno e a CIA é externa. Então, se tinha um agente do FBI no Brasil, ele estava lá passando férias, estava lá comendo alguma mulherzinha no carnaval, sei lá, ganhando algum dinheiro, fazendo política, ele não estava de jeito nenhum. Porque se ele fizesse, ele atuasse nisso, ele podia ser processado nos Estados Unidos. Então, o cara falsifica um documento, um documento impossível, e o documento é acreditado e aceito como fonte por toda a mídia, e não vem esse seu Carlos Fico, essa sua autoridade científica, dizer não, isso foi falsificado. Eu escrevi 3 artigos sobre o Ladislau Bittmann na revista Época, chamando a atenção, dizendo, vocês têm que entrevistar esse cara, vocês têm que tirar essa dúvida. Foram? Não foram. Quando apareceu o depoimento do próprio Paulo Egídio Martins, dizendo que o cônsul da Inglaterra no Brasil disse que o Vladimir Herzog era agente britânico e que, portanto, foi morto pelos comunistas dentro da cadeia, o cara disse isso. Alguém foi lá perguntar ao seu cônsul, o que é isso? Não, esconde, esconde, não fala, não se fala. Ah, é absurdo. Como é que você julga o depoimento antes de ouvir o depoimento, porra? Isso é ciência histórica? Ciência histórica, o caralho, isso é vigarice, porra. Então, o que nós temos que desfazer é essa vigarice. Não tem que defender o regime 64. Tem que desfazer a autoridade inexistente de picaretas. É isso que tem de fazer, pô. Se você fizer isso, veja, a história não suporta o vazio. A hora que você tirou essa porcaria, né, uma coisa boa aparece automaticamente no lugar. Olha, aqui tem um outro cara, Paulo Rodrigo Ribeiro da Cunha, disse que, pô, na biblioteca da Exal não tinha livro de autor índio. Quantos repórteres índios tem na Folha de São Paulo? Hã? O que é isso, meu Deus do céu? Hã? Além disso, livro sobre a cultura indígena, é óbvio que tem, porque eles têm a coleção brasileira. A coleção brasileira tem, sei lá, pelo menos 50 volumes sobre cultura indígena. Mais ainda, ele cita o Samuel Huntington. E cita, entre os bons historiadores, era Marco Antônio Vila. Marco Antônio Vila não é um historiador, gente. Ele ganhou o diploma dele com um livro sobre a história de um timinho de futebol de Várzea. Foi isso que ele fez. Os livros de história dele são livros de recorte de jornal, é só isso. Não tem uma pesquisa própria. Como é que você vai discutir, por exemplo, a atuação comunista no Brasil com um sujeito que pensa que comunismo é a estatização dos meios de produção? Falo, oh meu Deus do céu, mas qualquer pessoa com um mínimo de formação em história e ciência social tem que saber o seguinte: nenhum movimento político do mundo, nenhum único, pode ser conhecido pela definição ideológica das suas finalidades alegadas. Hã? Porque se você perguntar para o comunista, quando vai vir a estatização dos meios de produção? Karl Marx disse, isso pode levar décadas ou séculos. E o que nós vamos fazer até lá? Até lá não existe comunismo? Hã? Como é possível isso, meu Deus do céu? Quer dizer, o comunismo é um movimento político real, constituído de forças, está certo? Inclusive dialeticamente antagônicas, e entre a ideologia, a finalidade ideológica do movimento e a realidade da sua estratégia tática do momento, de cada momento, existe o quê? Uma tensão dialética, meu Deus do céu. Se o sujeito leu 10 linhas de Karl Marx, ele tem que saber disto. Então você não pode definir o comunismo pela sua finalidade alegada, porque essa finalidade pode jamais ser alcançada. E o movimento comunista, enquanto isso, não existe? Quer dizer, o comunismo só passará a existir quando acabar a propriedade privada? Mas que besteira é esta? Como é que um movimento que não existe pode matar 100 milhões de pessoas? Como é que um movimento que não existe pode dominar a Rússia, 10 países satélites e mais a China? Como é possível? E mais Cuba? Como é possível? Então, o comunismo, evidentemente, não é isso que você disse. O comunismo é esse movimento real, que alega como sua finalidade futura esta coisa que ele jamais atingiu e talvez jamais atinja. Então ele não pode ser definido assim. Ele tem que se definir como um movimento revolucionário. E tem uma coisa que ele está buscando sempre, o que é? Tem a mudança total da sociedade, pode ter concentração de poder. Houve algum dia em que o movimento comunista deixou de buscar concentração de poder? Não, porque se ele deixar de buscar, ele cessaria de existir. Então, quer dizer, esse seu Vila nunca soube o que é comunismo, portanto, ele não sabe, não pode entender nada do que se passou do comunismo no Brasil. Esses generais todos também pensam assim. Outro dia o comandante do exército falou: o Brasil jamais será comunista. Será que ele acordou? Hã? Será que ele entendeu que contra o comunismo você não pode levantar o isentismo, você tem que levantar o anticomunismo? Portanto, contra uma ideologia, outra ideologia. Não só ideologia, evidentemente. Você tem que ter a praxis. Então você tem uma praxis comunista, tem que ter uma praxis anticomunista. Os caras não sabem o que é isso, meu Deus do céu. Também, quando o pessoal diz: ah, temos que fazer um fórum internacional contra o Foro de São Paulo, se você falou isso, você já está errado, porque o Foro de São Paulo cresceu em segredo. A mídia inteira ocultando a existência dele, senão ele não poderia crescer, meu Deus do céu. Você imagina se desde o primeiro dia tivesse noticiado aquela coisa e cada congresso do Foro de São Paulo estivesse cheio de observadores externos. Acabou o movimento, porra. Esses movimentos se criam na clandestinidade. Esse é básico do comunismo. Procurem ler os artigos de Lenin sobre a clandestinidade, a importância da clandestinidade. Sem clandestinidade não existe comunismo, meu Deus do céu. Agora, o outro lado não pode ter clandestinidade nenhuma. Tudo tem que ser aberto e público. Então, vocês vão perder. Hã? Você não pode discutir nada em segredo? Então, pronto, acabou o movimento. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou fazer movimento nenhum. Eu estou aqui dando a minha aula e isso é tudo que eu faço. Agora os caras imaginam que eu estou coordenando um movimento. Então, como coordenar? Se eu não tenho contato com ninguém. Nunca. Meu único contato é com meus alunos aqui. Ou falo alguma coisa que eu falei na internet. Como é que nós vamos fazer um movimento sem ter, vamos dizer, sei lá, um comitê central que se reúne e combina coisas que os outros não sabem? Cadê a porra do comitê central? Hã? Nunca veio aqui, eu não sei quem é. Mas o cara diz que o comitê central sou eu. Quer dizer, veja, o debate público no Brasil virou uma coisa de loucura total. E nós estamos aceitando isso, gente. O que aconteceu? Bom, quando eu comecei a escrever as coisas no começo dos anos 90, eu disse: no Brasil só existia três correntes políticas. Você tinha o socialismo Fabiano, Tucano, você tinha o comunismo e você tinha o nacional-socialismo janguista. Só isso que existia. Quem coordenava tudo isso? O próprio Partido Comunista. Então você tinha três correntes, as três governadas pelo Partido Comunista. Cheio de agente em tudo quanto é lado. Com 3 mil agentes da KGB no governo, meu Deus do céu. Mandando tudo, mandando no candidato da direita, que era o Jânio Quadros. Hã? Bom, era assim que estava a situação. Eu quebrei essa situação, eu sozinho. Não veio dizer Graça Salgueira, Heitor de Paula, eles entraram muito depois, e o que eles fizeram, um tiquinho. Eles não entendem nada de filosofia, não são capazes de fazer. Eles são capazes de fazer o exame em profundidade do marxismo, mas de jeito nenhum, só fazem de fofoca. Não estou negando a importância mínima, na verdade, do trabalho deles, mas é mínima. É? Eu fiz elogio para o Heitor de Paula, porque na raridade, na escassez de gente se opondo ao comunismo, um cara se opondo, né? Era alguma coisa. Mas, sinceramente, tem valor intelectual? Não, tem algum valor jornalístico, e olha lá, valor intelectual é zero. É? Né? Esse pessoal todo do... que eram os militares que se juntavam lá no Ternuma, Terrorismo Nunca Mais, aquilo é só propaganda, só oba-oba corporativo. Não tem valor intelectual nenhum, zero. Então, dizer, olha, o combate intelectual contra o comunismo é eu e mais dois ou três alunos meus, não tem mais ninguém. E eu fiz 99% do trabalho. A geração seguinte tem que começar a trabalhar e fazer a coisa em profundidade, gente. Por exemplo, o pessoal citou o trabalho histórico do Brasil Paralelo. Muito bem feito, só que não é um livro. Não é uma publicação universitária, não é um trabalho científico. Você tem que se impor com o trabalho científico. Se não for aceito no Brasil, publique fora do Brasil. E você tem que quebrar a falsa autoridade para impor a verdadeira autoridade. A verdadeira autoridade é a autoridade da ciência. A autoridade da ciência é a autoridade do documento e do testemunho. É só isso que interessa. Agora, veja esse pessoal que fez a tal da Comissão da Verdade. Bicho, não tem um testemunho contra eles. Então, isso é preceito número um da ciência. Onde não tem confrontação de hipóteses, não tem ciência, porra. Tem só propaganda. Na propaganda, você não vai argumentar contra a sua própria ideia. É? Agora, na ciência, você tem que argumentar, você tem que ver os dois lados. O pessoal não sabe. Como é que o sujeito pode dizer que é um cientista se ele não sabe isto? Agora, ele citar livros que ele pensa que são conservadores, porque são americanos, e achar que ele está sendo muito científico, porque ele citou como exemplo pensamento conservador o Samuel Huntington e o Henry Kissinger. Meu Deus, é o fim da picada. O cara que faz isso tem que ser demitido da universidade. Agora, eu confesso, conhecer o pensamento conservador no Brasil é quase impossível. Eu não conhecia nada. Eu vim conhecer quando cheguei aqui, fiquei assustado, porque vi que era um universo, era um oceano de coisa. Muito rico, autores de primeiríssima ordem. O que eu conheci de pensamento verdadeiramente conservador no Brasil foi, o primeiro livro que eu li a esse respeito foi o do Roger Scruton, Thinkers of the New Left, que me foi emprestado e eu nunca devolvi, pelo meu falecido amigo Daniel Brilhante de Brito, que era o homem mais culto do Rio de Janeiro. Só ele conhecia este livro. E ele me deu. E fui o segundo brasileiro que leu este livro. Quanto tempo? Isso aí foi que ano que nós fomos lá? Começo dos anos 90. Quanto tempo levou para que o nome do Roger Scruton viesse a circular no Brasil através dos meus artigos? Depois de eu falar mil vezes os meus artigos, começaram a ler o Roger Scruton até publicar nos livros dele. Isso levou 20 anos. Agora, e livros de historiografia? A única obra historiográfica que eu conheço que tenta refazer a verdade sobre 64 foi esse trabalho do Brasil Paralelo. Mas é uma série de vídeos, não é um livro, não é uma publicação acadêmica. Então, qual o espaço que a tal da direita ideológica conquistou no mundo acadêmico? Zero. Está tudo na mão desses caras ainda. Quando vai começar a briga? Não sei, mas sei que não começou. Se você entra numa briga para defender assim, não houve ditadura no Brasil, fala. Em primeiro lugar, isso é uma discussão científica? Foi a ditadura sangrenta? Ou foi um regime democrático, autoritário? Esses conceitos não são conceitos científicos, meu Deus do céu. Isso aí é pró e contra, é só propaganda. Não é assim que se faz. Você não tem que opor uma tese à outra. Você tem que examinar criticamente a tese dominante e derrubá-la. A hora que ela derrubar, aparece outra melhor. Mas se você já tenta colocar uma oposição, você já limitou o debate a essas duas. Ou você está do lado dos comunistas, está do lado dos militares. Se você disser, olha, é tudo um bando de filho da puta, do primeiro ao último, comunista e militar. É tudo interesse de poder, jogo de poder, interesse corporativo e cobiça de dinheiro. É isso, é tudo. Não tem um intelectual honesto nessa coisa. Nenhum, de lado nenhum. Para não dizer que não tem nenhum, eu tenho que reconhecer, teve aquela senhora que fez o Denise Rollenberg, que ela confessou alguma coisa que era proibido confessar. Confessou primeiro que a guerrilha antecedeu o golpe de 64. Portanto, não pode. A tese geral de que a guerrilha foi uma reação patriótica ao golpe fascista. Isso aí acabou. Ela mostrou que já tinha guerrilha no Brasil desde 62, financiado por Cuba, financiado e treinado por Cuba. E demonstrou o seguinte, que quando aquilo foi denunciado, levaram a denúncia para o João Goulart, o que o João Goulart fez? Escondeu a denúncia e mandou para o Fidel Castro. Ou seja, o João Goulart foi um traidor da pátria. Ele apoiou, ajudou o poder estrangeiro que estava intervindo no Brasil militarmente. E ainda tem gente que vem defender esse cara. O João Goulart tem que ter sido fuzilado. Mas no Brasil não tem punição, não tem. Veja, você não está definindo nem o crime de traição, alta traição. Nem isso está definido no Brasil. É a nossa Constituição é uma palhaçada, evidentemente. Então, ainda tem gente. Você veja, os críticos que fazem análise crítica do livro do Carlos Fico, ele escreveu um livro sobre a intervenção da CIA no golpe militar, chamam os militares de traidores, porque eles traíram a pátria ao ser contra o comunismo. Então, o uso do vocabulário nacionalista para camuflar a política comunista é também outra coisa que se institucionalizou no Brasil. Daí o pessoal cita, né, por exemplo, o general Meira Matos. O general Meira Matos foi comandante da ação militar brasileira num país aí da América Central, e odiado pelo comunismo por causa disso. Mas quando eu conheci o general Meira Matos, ele estava ajudando os comunistas no Rio de Janeiro. Era um grupo, tal do SEBRES, Centro Brasileiro de Análise Estratégica, só tinha militar comunista. Eu fui lá, vi o César Benjamin, né, celebrando a união dos comunistas com os militares contra, né, os tucanos. Eu digo, os tucanos não prestam, mas escuta. A luta de um vigarista contra o impostor, do impostor contra o vigarista, eu vou torcer isso aí, não, pode ser que fique contra os dois. Nós temos que acabar com essa desonestidade profunda do Brasil. Se nós não fizermos isto, nós estamos liquidados, gente. Porque no meio da vigarista geral, o mais vigarista sempre vai ganhar. Você vira, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, vocês perceberam, vocês elegeram um presidente que não tinha sequer um partido, porra. Elegeram um presidente sem criar uma militância para defendê-lo. Vocês percebem o que eles fizeram? Vocês condenaram o homem à morte, na verdade. Ou pelo menos condenaram a humilhação que é onde ele está. Não se faz isto. Hã? Você veja, um político de verdade, quando ele percebe que não tem condição para governar, não aceita o governo. É o Palmiro Togliatti, o chefe do Partido Comunista Italiano, que ofereceram o cargo de primeiro-ministro para ele. Ele viu, se eu aceitar, nós não vamos ter apoio parlamentar. Não, não quero. Agora, se fosse brasileiro, ah, eu quero, primeirão qualquer coisa aí. Não é isso? Tinha que deixar o outro lado ser eleito e você, enquanto isso, fortalecer a sua militância e vencer a guerra intelectual. Primeira coisa. Tá tarde, dá para fazer. Eu não sei mais. Talvez dê, talvez não dê. Mas quanto mais você esperar, menores serão as chances. Deu para entender? Então, por hoje é só. Não vou responder pergunta. Estou de mau humor. Tchau, tchau.